queridos amigos, estamos iniciando o nosso podcast Fé Luterana aqui no blog Estudos Luteranos. Eu sou Denilson Godoy e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Eclésia, a doutrina da Igreja Cristã, o que é a Igreja Cristã, como a Igreja Luterana se define no meio cristão, onde temos tantas denominações, tantos ventos de doutrinas, tantas linhas teológicas. Nós temos a Igreja Católica, igrejas ortodoxas orientais, nós temos milhares e milhares de igrejas evangélicas, igrejas protestantes. Como a Igreja Luterana se define neste meio? E neste podcast nós queremos falar um pouco sobre isso, mas eu gostaria de, antes de falar da Igreja Luterana, antes de falar sobre a ortodoxia luterana, eu gostaria de definir o termo que é a Igreja, que a Bíblia diz sobre a Igreja Cristã. Antes de mais nada, a gente deve deixar claro aqui que a Igreja Cristã, a gente usa a palavra cristã, a gente está ciente, é claro, de que a Igreja, como definida no Credo Apostólico, no primeiro milênio, é católica. Por que os luteranos, então, substituíram essa palavra católica por cristã? Pois no contexto em que o luteranismo surge dentro da Igreja, ele, devido a algumas heresias, devido a algumas doutrinas, alguns erros doutrinários encontrados no catolicismo, como era entendido a Igreja Universal, o Martinho Lutero e os primeiros pais da Igreja Luterana, eles resolveram usar a palavra cristã, tanto que Lutero também não desejava que os luteranos se chamassem pelo nome dele, de luteranos, que era um apelido dado pelos católicos. Então Lutero fala: olha gente, se chamem de cristãos, não se chamem de luteranos. Quem é Lutero? Mas por uma questão de identidade, a ortodoxia luterana e posteriormente a Igreja Luterana se estabeleceu com este nome como uma maneira de se identificar na história. Nós somos aquela igreja que vem desde o início, desde a época de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que no século XVI se reformou, se desligou do catolicismo romano por questões doutrinárias. Devemos deixar claro, a reforma luterana foi uma reforma doutrinária, não foi uma reforma somente política de questões eclesiásticas, foi uma reforma doutrinária, mudanças doutrinárias, um rompimento com o catolicismo romano, embora não com a Igreja cristã de todos os tempos. Então, voltando aqui à questão do termo cristão, Igreja Cristã, quando nós nos referimos à Igreja Cristã, nós estamos dizendo a Igreja Católica, a Igreja que existe desde que foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também até antes disso, desde quando Adão e Eva receberam, após o pecado, receberam a promessa da semente da mulher, né, do filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ali já estava estabelecida a Igreja Cristã, que era justificada mediante a fé nesta promessa, a promessa do Messias, a promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo que viria para salvar a humanidade pecadora. Então hoje nós vamos tratar aqui deste assunto sobre os dois títulos, a Igreja Cristã Universal, a Igreja como um todo, e as igrejas locais, as comunidades locais. Então, mediante os meios da graça que são eficazes, a palavra de Deus, o batismo e a Santa Ceia. Estes são os meios da graça. E através destes meios, continuamente o Espírito Santo de Deus congrega, ou seja, ele traz para o reino dos céus aqueles que creem verdadeiramente, que foram salvos pela morte vicária de Cristo, que é 100% homem e 100% Deus e que salvou a humanidade. Essa comunhão dos santos, que o Espírito Santo congrega dessa maneira pelo Evangelho, é que nós chamamos de igreja. E nós temos aí vários termos no decorrer dos séculos para a definição de igreja. Nós temos Kahal, nós temos Mikhra, Zerá, Sinagoge, Ecclesia, Communio Sanctorum, Congregatio Vere Credentium e Coetus Fidelium. E esses termos todos nós podemos encontrar aí na Sagrada Escritura. Como nós podemos ver na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 24 a 27, onde São Paulo escreveu assim: assim como a igreja cristã está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A igreja católica, a igreja cristã universal, por conseguinte, consiste aí em todos os que creem verdadeiramente no Evangelho, isto é, na graciosa mensagem de Deus, de que por amor da satisfação da obra vicária de Cristo, nós temos gratuitamente o perdão dos pecados, nós temos vida e salvação. Ou mais sucintamente, da igreja cristã é essa, é a comunhão daqueles que creem em Cristo, que creem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos ouvintes, a definição do termo igreja é importante, pois encontramos aí muitos erros acerca desse ponto. A Escritura Sagrada nos diz que só a fé no Cristo, que morreu pelos pecados do mundo, torna a pessoa membro da igreja. Então a pessoa é membro da igreja devido a fiducia cordis, a fé no Cristo. A pessoa não se torna membro da igreja com uma ligação exterior a uma igreja local, nem o uso externo dos meios da graça, nem a profissão exterior da fé cristã, nem a administração de ofícios nas igrejas visíveis, né? Nem o esforço para imitar o exemplo de Cristo exteriormente. Isso não nos faz membros da igreja. O que faz um membro da igreja é a fé em Cristo. Vejamos aqui Atos 5, verso 14, que diz: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, ou seja, eram acrescentados à igreja aqueles que criam no Senhor. Então, por isso, as declarações dos nossos dogmáticos estão de acordo com as Escrituras. Quando os dogmáticos dizem: pois só quem crê em Cristo é membro de sua santa igreja. Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sola fides in Christum, membra ecclesia in constituti Christiani sunt ecclesia. Pois só quem crê em Cristo é membro de sua santa igreja. É verdade que tão logo a pessoa crê em Cristo, tem início aí a sua santificação, o seu renascimento como efeito e fruto inevitável da justificação. A justificação produz estes frutos. E por esse motivo as Sagradas Escrituras vão descrever com frequência os verdadeiros membros da igreja segundo a sua natureza santificada. São Paulo vai dizer na carta de 1 Coríntios: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. E no verso 17 ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, dos outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por meio de Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E também São Pedro vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui nós podemos ver a Sagrada Escritura definindo os verdadeiros membros da igreja segundo a sua natureza santificada. E a Sagrada Escritura define também estes membros segundo as boas obras que fazem pela fé, como podemos ver na primeira epístola de São Pedro, também capítulo 2, nos versículos de 9 a 25. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, e por aí vai até o versículo 25. No entanto, devemos deixar claro que os renascidos não são membros da igreja porque são santificados pelo Espírito Santo, nem porque produzem os frutos da fé, mas apenas porque confiam em Cristo para a salvação sem obras. Assim como somente pela fé nós somos justificados, assim também somos membros da igreja de Cristo somente pela fé. Então Lutero vai dizer sobre a justificação pela fé que somente este artigo gera, nutre, edifica, mantém, defende a igreja de Deus, e que sem ele a igreja de Deus não pode existir nem por uma hora sequer. Decorre disso, queridos, que todos os incrédulos, que todos os hipócritas que pertencem exteriormente à igreja visível, realmente estão fora da igreja cristã. Eles estão ligados à instituição, mas estão desligados do Cristo. Eles jamais constituem parte da igreja, embora se mantenham exteriormente filiados a congregações locais, a igrejas locais. Os verdadeiros membros da igreja estão ligados à mesma por sua comunhão da fé interior espiritual com Deus triuno, por cuja razão também são casa de Deus, são templo de Deus, são templo do Espírito Santo, são corpo de Cristo, são filhos de Deus. Por outro lado, os incrédulos não são casa nem templo de Deus. Eles são oficina de Satanás, que atua nos filhos da desobediência, como diz São Paulo na carta aos Efésios. E com respeito à definição à igreja e à comunhão dos eleitos, que foi empregada aí por John Hus e recomendada por Lutero, nós a aceitamos como verdadeiramente escriturística, como correta, porque os que creem em Cristo são os eleitos de Deus. Portanto, a igreja cristã consiste apenas daqueles que realmente creem em Cristo, não aqueles que praticam boas obras, aqueles que são santos, aqueles que têm uma cosmovisão cristã, como vem sendo dito nos últimos meses na internet. A igreja cristã consiste apenas daqueles que realmente creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma doutrina que as nossas confissões luteranas sustentam com firmeza contra os dogmas católicos romanos. E eu gostaria de fazer aqui uma citação da Confissão de Augsburgo, no artigo 8, que diz o seguinte: ainda que a igreja propriamente é a congregação dos santos e verdadeiramente crentes. E a apologia da Confissão de Augsburgo, no artigo 7, vai dizer: mas a igreja não é apenas a sociedade de coisas externas e ritos, como acontece em outros governos, senão que é principalmente sociedade da fé e do Espírito Santo nos corações, sociedade que possui, contudo, notas externas, a saber, a pura doutrina do Evangelho e a administração dos sacramentos. E novamente ela diz à igreja que é o reino de Cristo, é propriamente a congregação dos santos, pois os ímpios são governados pelo diabo. E de acordo com a apologia, os ímpios não são a igreja. Muito embora nesta vida, em razão de o reino de Cristo ainda não haver sido revelado, estejam misturados com a igreja e nela exerçam ofícios. E o fato de a revelação ainda não haver ocorrido não faz com que os ímpios sejam o reino de Cristo, pois que reino de Cristo é sempre aquilo que ele vivifica por seu espírito, quer esteja revelado, quer esteja encoberto pela cruz. Portanto, a igreja luterana, ela professa a doutrina escriturística de que todos os crentes fiéis são membros da igreja, ao passo que os incrédulos não são membros, embora estejam aí exteriormente filiados a uma igreja visível. Ele pode ser um calvinista, ele pode ser um luterano, ele pode ser um católico, pode ser um ortodoxo oriental. Embora a igreja luterana creia e confesse sinceramente que seja ela mesma a verdadeira igreja visível, ao mesmo tempo sustenta que todos os crentes fiéis das igrejas que são transviadas, daquelas igrejas que adotam doutrinas errôneas, heresias, são verdadeiramente membros da igreja de Cristo, de Jesus. De acordo com a doutrina luterana, a fé é, de modo tão absoluto, o meio pelo qual a pessoa está filiada à igreja, que nem mesmo a suspensão ou a excomunhão de uma igreja local, caso seja aplicada injustamente, pode anular a filiação de uma pessoa à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente, então, que adultos que ainda não tenham sido batizados, mas tenham recebido a fé em Jesus Cristo, são membros verdadeiros da igreja, visto que o batismo não é absolutamente necessário, como nós vamos tratar sobre isso em um outro podcast, exatamente sobre o batismo na compreensão da ortodoxia luterana. Mas eu já deixo claro aqui que o crente fiel jamais despreza as ordenações de Cristo, e o batismo é uma ordenação de Cristo. Sorte que o verdadeiro membro da igreja, ele não negligencia o batismo e também não negligencia a Santa Ceia e não negligencia a igreja. Então, como eu citei aqui sobre a questão da igreja luterana se definir sinceramente como a verdadeira igreja visível de Cristo, eu gostaria de falar um pouco sobre igrejas ortodoxas e igrejas heterodoxas. É da vontade da ordem de Deus que todos os crentes ouçam, que todos aprendam e proclamem somente a palavra pura que ele próprio deu nas Sagradas Escrituras. É verdade que Cristo fundou uma igreja e existe somente uma igreja cristã verdadeira, não existe mais de uma. Mas essa igreja cristã não é uma instituição definida como, vou usar aqui o exemplo da Igreja Católica. uma instituição milenar, tem aí seus 2000 anos de história. Não podemos negar que ela tem aí a sua história ligada lá no tempo dos apóstolos. Não podemos negar isso de maneira nenhuma. Mas apesar dessa instituição estar ligada a esse tempo, ela tem doutrinas novas, doutrinas que surgiram aí no decorrer dos tempos, como o papado, como entendido hoje. Não estou falando aqui da sucessão de bispos de Roma, estou falando do papado, do poder papal, como é entendido hoje pelos cristãos. A doutrina católica também tem outras questões aí que foram, que após o cisma do Ocidente foi definido como dogma a questão da Imaculada Concepção da Virgem Maria. São doutrinas novas. Então são algumas doutrinas heréticas que nós luteranos entendemos como erros doutrinários gravíssimos, e essas doutrinas, ou também aí a doutrina da transubstanciação, são doutrinas que nós entendemos como erros doutrinários graves e que corrompem aquilo, a instituição do sacramento por Cristo, no caso aí da Eucaristia. Então, ortodoxia, que diz respeito ao ensino correto, e heterodoxia, diz respeito a doutrinas errôneas, doutrinas novas, doutrinas que não são verdadeiras. Então, assim, Deus quer que as pessoas ouçam, que as pessoas aprendam, proclame somente a palavra pura que Ele próprio deu nas Sagradas Escrituras. Deus não quer que ensinemos novidades. Isso nos diz o santo profeta Jeremias, se não me engano, no capítulo 23 de seu livro, diz: "Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam os dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem lhes autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor." E também o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a São Timóteo, no capítulo 6, nos versos 3 a 5, diz: "Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro." Então, todo aquele que perverte a palavra de Deus, todo aquele que ensina sua própria doutrina em lugar das verdades reveladas por Deus, é condenado pela Escritura como falso profeta, como diz Cristo em Mateus 7,15. É considerado como doutor de fábulas e heresias destruidoras, como vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,37. Homem ímpio, como diz Judas, pessoa corrompida na mente e réproba quanto à fé, enganadora, anticristo, como relata 2 João 7, de quem todos os cristãos devem afastar-se, como a alerta São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 7, como a Sagrada Escritura também irá chamar de infatuado, que nada entende, que está debaixo da maldição de Deus, como diz Gálatas 1:8. Assim como proíbem toda conduta pecaminosa, as Sagradas Escrituras proíbem igualmente toda corrupção. Então isso não é um caso de segunda instância que deve ser relativizado. A Sagrada Escritura, assim como proíbe e condena a conduta pecaminosa, o ato pecaminoso do povo de Deus, ela também proíbe e condena igualmente a corrupção da fé cristã, as heresias, conforme vem exposta aí na palavra de Deus. Então, todas as igrejas que toleram e que seguem tais perversores da verdade divina são conhecidas como igrejas heterodoxas. São aquelas igrejas que têm ensinos errôneos, que têm aí heresias em suas confissões de fé. E as igrejas ortodoxas, o que são? São as igrejas que ensinam a palavra de Deus em sua verdade e pureza e administram aí os sacramentos em conformidade com a instituição de Cristo. Então, todos os cristãos sinceros devem observar com cuidado essa distinção, especialmente nesta época em que o espírito do indiferentismo e do relativismo se alastra de modo alarmante em tantas igrejas, e há aí manifesta a tendência de se pôr para o lado da doutrina cristã, a abrogação dos credos e reorganizar as igrejas sobre base mais ampla de serviço social, como nós vemos no cristianismo aplicado, o evangelho do serviço social, ficamos alertas, porque o programa do modernismo dos dias atuais requer a abolição de qualquer base confessional e está aí, por conseguinte, em oposição à expressa incumbência que Cristo deu à sua igreja. E para que os crentes possam distinguir corretamente as igrejas ortodoxas das heterodoxas, é necessário ter em mente alguns pontos que quero citar aqui. Em primeiro lugar, uma igreja não é ortodoxa, não é pura, simplesmente porque reconhece a verdade divina, em geral, por meio de confissões que estejam aí de acordo com a Escritura, mas quando ensina realmente a verdade divina, sem restrições, impede ou reprime todo e qualquer erro. Então é preciso que a igreja seja pura ou ortodoxa, tanto em seus princípios, em suas confissões de fé, como também na prática, de maneira que ela repreenda, que ela discipline severamente todo aquele que ensina uma doutrina falsa. E isso não é tudo. Se uma igreja quer ser realmente uma igreja ortodoxa, ela, além de ensinar em conformidade com a Escritura, ela também deve insistir numa prática que esteja rigorosamente em acordo com tudo que a palavra de Deus nos inculca. Condições para filiação, participação na Santa Ceia, regulamento da vida cristã dos seus membros, oposição ao relativismo religioso, oposição ao unionismo das igrejas. A igreja que só é ortodoxa na teoria, mas não na prática, ela não pode ser considerada verdadeiramente uma igreja ortodoxa, pois ela desatende as Sagradas Escrituras em sua insistência na aplicação adequada da verdade divina à vida. Em segundo lugar, a igreja ortodoxa não se converte em heterodoxa, em virtude de erros que acidentalmente ocorram em seu meio. Só a tolerância para com a doutrina errônea e prática que não estão de acordo com as escrituras torna a igreja heterodoxa. Mas as igrejas estabelecidas pelos apóstolos surgiram falsos mestres. E esses falsos mestres foram bem sucedidos na difusão de doutrinas falsas. Isso aí está relatado no livro de Atos, na carta aos Gálatas, na carta de 1 aos Coríntios. Porém, esses falsos mestres foram repreendidos e foram condenados. Você pode olhar para o Novo Testamento, você nunca vai ver um apóstolo passando a mão na cabeça de falsos profetas. Então, quando uma igreja se torna impura ou se torna heterodoxa? Nós podemos ver na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 17, que São Paulo diz: "Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles." De maneira semelhante, São João, na sua segunda epístola, nos versículos 10 e 11, diz: "Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas." Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme relata São Mateus, no capítulo 18, verso 17, diz o seguinte: "Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano." Então, uma igreja só se torna impura ou heterodoxa quando ela deixa de aplicar essas diretrizes de Deus apresentadas nos versículos que citamos. E dessa forma aí, essas igrejas que permitem que o erro, que a impiedade existam lado a lado com a verdade, ou mesmo ganham ascendência sobre a verdade da Sagrada Escritura. Ah, Denise, mas você aí citou Mateus 18 e este verso diz sobre a disciplina na igreja. Volto o áudio um pouquinho antes. Eu disse que a Sagrada Escritura, da mesma maneira que proíbe e que condena o pecado, ela também proíbe e condena o ensino falso. E por isso, as igrejas heterodoxas são seitas, pelo fato de que dão sua adesão ao erro, e esse erro as tira da igreja. Alguns grupos são chamados de igrejas porque ainda dão sua adesão à verdade cristã e assim estão ligados à igreja, contanto que os seus erros não neguem os artigos fundamental da fé cristã. E nesse último caso, deixariam de ser igrejas heterodoxas para se converter em cultos anticristãos. E aqui nós podemos citar os unitaristas e, segundo as confissões luteranas e segundo os nossos dogmáticos, também o calvinismo. Tá chamando o calvinismo de igreja heterodoxa? Eu estou falando de acordo com as confissões da igreja luterana. Eu estou falando de acordo com os dogmáticos luteranos. Então eu vou pedir de vocês o respeito nos comentários. Quando forem comentar, eu peço primeiro de tudo o respeito, pois nós aqui estamos declarando a nossa fé. Nosso foco não é tirar você da igreja igreja cristã, mas definir dogmaticamente o que é igreja e o que não é. E eu vou explicar isso. Embora as igrejas heterodoxas, no sentido comum do termo, ainda deem sua adesão aí às doutrinas fundamentais da fé cristã e dessa forma abriguem em seu meio crentes verdadeiros, por isso disse que não estamos tirando ninguém da igreja, não estamos tirando ninguém do reino de Deus, todos os crentes que reconhecem os erros dessas igrejas têm o dever de romper as suas relações com elas, porque um erro forçosamente leva a outros erros, e a tolerância para com uma falsidade reconhecida constitui uma negação da verdade divina, e isso é incompatível com a verdadeira profissão cristã. Por esse motivo, a Igreja Luterana crê, ensina e confessa, querido, que é inadmissível a comunhão espiritual com igrejas heterodoxas. E isso que eu acabo de dizer deixa claro que ninguém deve considerar o unionismo religioso, o sincretismo, uma coisa permissível, muito menos louvável. Cristo mandou amar todas as pessoas. Isso não significa, porém, que os cristãos devam aprovar os falsos profetas ou os erros, mas amar as pessoas. A ordem das escrituras a respeito desse ponto é clara e também é enfática. A objeção de que o unionismo religioso poderia ser justificado pelo princípio do amor cristão, como nós vemos hoje, e em razão da ardente petição de Cristo a que todos os crentes fossem um, nós só podemos responder de uma maneira. Primeiro, que realmente não passa de caricatura do amor cristão permitir-se que alguém tateie em trevas espirituais e põe em risco a salvação da sua alma. O unionismo religioso, queridos, que em última análise não passa de indiferentismo carnal, desconhece realmente o verdadeiro amor cristão, tanto para com Deus, ou seja, a fidelidade à sua palavra, como para com o próximo, que é o interesse consciencioso em sua profissão da verdade divina. E segundo, a unidade operada pelo próprio Espírito Santo mediante a palavra é unidade da fé, e que os cristãos devem fomentar, dando testemunho da verdade. A verdadeira unidade da fé é ordenada por Deus, é claro, e todos os cristãos devem, consequentemente, fazer tudo o que está em suas forças para efetivá-la. Contudo, essa unidade, que é do Espírito, não é estabelecida nem incrementada por indiferentismo carnal e tolerância do erro. Isso é uma coisa do nosso século. O perigo que existe nesse unionismo religioso, nesse sincretismo religioso, consiste em que, por uma infeliz consequência na profissão de falsidade, um erro traz sempre outro consigo. E assim, também o indiferentismo carnal para com uma doutrina é induzido a produzir indiferentismo carnal para com outras doutrinas. Martinho Lutero dizia: quem tem sua doutrina, fé e confissão por verdadeiras, corretas e certas, não pode ficar num só estábulo com outros que têm doutrinas errôneas ou lhes são favoráveis. O argumento dos teólogos racionalistas modernos de que as diferentes tendências teológicas, as divisões denominacionais, seriam pretendidas por Deus não é bíblico e nem racional, lembrando que há pouco tempo o Papa Francisco disse exatamente isso. As diferentes tendências teológicas ou as diferentes maneiras de pensar são obras do Espírito Santo. Me desculpe, Papa Francisco, mas o senhor está errado. Não é isso que a palavra de Deus diz. E já chegando ao fim do nosso podcast de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre os cismas na igreja. Como a gente pode ver de uma forma bíblica os cismas da igreja? Então aí na igreja nós encontramos cismáticos e separatistas. O termo separatismo ou cisma é a designação para a separação denominacional de grupos religiosos das igrejas por razões não escriturísticas, tais como costumes eclesiásticos, formas, usos e outros. Então os cismas, isso no primeiro milênio foi definido como donatismo, e está bem presente o donatismo, está bem presente no nosso século. Os cismas são, por conseguinte, contrários à palavra de Deus e são pecaminosos. Por motivos práticos, fazemos distinção entre separatismo maldoso e o separatismo não maldoso. É injustificável a aplicação dos termos separatistas e cismáticos às pessoas que se separam de igrejas em erro em virtude de sua doutrina nociva ou prática não escriturística. Esses não são separatistas e não são cismáticos. Então nós, que somos cristãos luteranos, fazemos parte aí da una e santa Igreja Católica e Apostólica, como nós confessamos no Credo Niceno do século IV, um dos principais símbolos da fé cristã universal. Nós cremos, ensinamos e confessamos que há somente um corpo de Cristo, somente uma igreja e um Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A Igreja Luterana é a um só tempo evangélica, porque ela proclama o perdão gratuito dos pecados por meio da fé em Jesus Cristo. Ela é sacramental porque centraliza sua vida espiritual na água regeneradora do batismo, a água ligada à palavra de Deus, como diz Santo Agostinho, acrescente o verbo ao elemento e tem-se o sacramento. E nós também cremos na presença real de Cristo na Eucaristia. A Igreja Luterana é uma igreja solidamente fundada nas Escrituras, como nós pretendemos mostrar aqui. Nós não confundimos o livre exame da Bíblia com uma interpretação individualista. Nós preservamos um sistema teológico abrangente, rigoroso, ortodoxo. Nosso culto caracteriza-se tanto pela ênfase na pregação da palavra de Deus, quanto pela liturgia desenvolvida ao longo de quase 2 milênios. Nós temos a liturgia da palavra, a liturgia eucarística. A Igreja Luterana é uma igreja histórica, com rica tradição espiritual, mas sem legalismo. Nós ensinamos, portanto, que as boas obras são consequência de uma fé verdadeira e não o meio de obter o perdão dos pecados e a remissão das penas temporais ou eternas. Em suma, nós luteranos conservamos alguns dos melhores elementos do protestantismo e do catolicismo, pois nós não nascemos há 500 anos. Nós nos consideramos a mesma igreja de Santo Ambrósio, Santo Agostinho, a mesma igreja de Paulo, Pedro, a mesma igreja de São Francisco, de Assis, de Bernardo, de Claraval. E graças a Deus, nós não somos uma entre tantas e pequenas seitas enganosas, mas uma das maiores comunidades cristãs do mundo. O monge Martinho Lutero, que desencadeou o movimento da reforma do século XVI, não queria essa divisão da igreja, e contra sua vontade acabou aí deixando como herança o próprio nome àqueles que até hoje vivem a fé de modo autenticamente evangélico, fiéis à palavra de Deus e aos santos sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, esse foi o nosso primeiro podcast, o nosso tempo está chegando ao fim, então eu gostaria de apenas agradecer a você por ouvir esse primeiro podcast. Nós vamos lançar na próxima semana algum outro tema sobre o luteranismo. Você pode dar dica de temas aí nos comentários, tá bom? Aguardamos os seus comentários, as suas dicas, para que possamos estar elaborando os nossos programas. Fica o convite para que você possa fazer uma visita a uma igreja luterana. Eu vou deixar aqui no post um link do site da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, caso você queira fazer uma visita a uma comunidade ou entrar em contato com o pastor mais próximo, para que você possa compreender um pouco mais sobre a fé luterana. Fica o convite, só você acessar o link que está aí no post e pesquisar pela igreja luterana mais próxima da sua cidade. Ficamos por aqui, agradeço por você ter ficado conectado conosco durante esse tempo, e na próxima semana voltaremos aí com um novo tema sobre a fé cristã luterana. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.